Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais edição do nosso programa Máquina do Tempo. Ligando agora e vamos viajar no mundo das músicas que marcaram época, que viraram febre nos anos 80. Trazendo agora muita música internacional para você conferir aqui no nosso programa Máquina do Tempo, o programa que traz as lindas canções para você conferir aqui na sua rádio. Aquelas que viraram febre desfilam a partir de agora aqui na nossa programação, na nossa máquina. A Máquina do Tempo, que com certeza você viaja ouvindo e curtindo as lindas canções. Vamos tocar agora músicas dos anos 80. E para começar, tem sucesso o som de Gloria Gaynor. Papa Chico's eating the ice. Papa Chico's singing. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Float through my head. Say I wanna be your man. Máquina do Tempo. E Grace Jones, I Need You Man. Você ouviu aqui no nosso programa, na nossa máquina que traz aí pra você matar a saudade aqui na sua rádio. Desligando agora e religando daqui a pouco, depois aqui do nosso intervalo, com muito mais pra você aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Estamos de volta aqui na sua rádio nessa terça-feira, trazendo muita música para você matar a saudade. Vamos trazer agora o som de Irene Cara, What I'm Feeling. Máquina do Tempo. Your fear seems too high deep inside. My eyes. Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Aí você ouviu Anita Ward, Rain My Bill. Você ouviu aqui no nosso programa Máquina do Tempo, que traz as lindas canções para você. Desligando agora e religando depois do intervalo aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. De volta aqui na sua rádio com a nossa programação, na sua rádio favorita. Vamos trazer agora muito sucesso, muito som legal para você aqui na nossa máquina. Aumente o volume, que essa é sucesso. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Lovely. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moves, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Aí você ouviu Madonna aqui no nosso programa Reta Final. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã na quarta-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Tendo nessa, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.